Bom dia, Mazuti. Bom dia, gente amiga. No próximo ano, você vai pertencer ao grupo dos pessimistas ou vai pertencer ao grupo dos otimistas? Dos que acreditam, que têm fé, que têm força, que acham que um pouco de otimismo já é o suficiente para ir ao encontro do sucesso. Lá vai uma historinha. Conta-se que numa empresa fabricante de sapatos, trabalhavam dois vendedores. Um deles otimista, o outro pessimista. Ambos foram enviados a um país africano para investigar as possibilidades de vendas de calçados naquele local. Após um tempo, o pessimista mandou um telegrama para a empresa dizendo assim: "Tenho más notícias. Aqui ninguém usa sapatos." Ao mesmo tempo, o otimista também enviou uma mensagem para a empresa. Dizia: "Tenho boas notícias. Aqui ninguém usa sapatos. É a chance de faturarmos." Pois é. Eu tenho um filho tão otimista que, se ele encontrar cocô de cavalo na porta de casa, já sai pulando: "Cadê meu cavalinho? Cadê meu cavalinho?" Em compensação, tem um outro pessimista que quase gabaritou o último Enem e ainda reclama que está longe da vaga para medicina. O pessimista diz que a chuva resultará em lama. O otimista diz que a chuva vai assentar a poeira. O otimista diz que está melhor hoje. O pessimista diz que o dia está péssimo. Quando um otimista vê uma abelha, lá vai a produtora de mel. O pessimista, lá vai um animal que ferroa. O otimista diz que está feliz por estar vivo. Já o pessimista sente pena por ter que morrer. O otimista descobre sempre o bem no mal. O pessimista descobre sempre o mal naquilo que é bom. Veja bem, você já notou como algumas pessoas parecem felizes, não importa o que esteja acontecendo em suas vidas? Existe uma certa leveza na personalidade delas. Seus rostos, suas palavras e mesmo a sua maneira de andar parecem exalar um campo de energia brilhante e contagiante. Outras pessoas parecem predispostas a pensamentos tristes e negativos, em todas as situações. Se num belo dia de verão você disser: "O dia está lindo, adoro esse tipo de clima", elas imediatamente vão te responder: "Terrível, aí vem o suor, não dá para trabalhar, difícil de se concentrar." E tudo isso é fruto de uma percepção da vida e de uma mentalidade em agir no dia a dia. Não se pode subestimar o poder da nossa mente. Ao longo da história, a vontade humana vem superando obstáculos aparentemente intransponíveis. O pensamento positivo, otimista, já provou repetidas vezes que quase tudo é possível. Desde façanhas físicas, como escalar o Monte Everest, até casos documentados de salvamentos heróicos por pessoas que normalmente eram muito frágeis. Todos os grandes empreendimentos são liderados por pessoas otimistas. O otimista também é um sonhador. Sem ele, jamais teríamos descoberto essas invenções que aí estão, que nos trouxeram tanto conforto em casa e no trabalho. Os inventores, por definição, são pessoas que acreditam na realidade de algo que não podem ver. Procuram também concretizar seus sonhos à luz dos fatos constatados e com muito otimismo. Um pessimista não poderia ser um inventor jamais. porque em algum momento ele perdeu a capacidade de sonhar. Todos os dias fazemos opções sobre como vamos reagir aos acontecimentos. Escolher o bem cria uma atitude mental positiva, introduz equilíbrio em nossas vidas. O otimista nos leva a encarar a vida positivamente, a fazer das tristezas riquezas para uma nova conduta, para uma nova superação, e a fazer do pranto uma canção. O pessimista é derrotismo na prática, é suicídio psicológico, filho do desespero e pai da dissolução. E eu não quero isso para você. Então tá, até a próxima segunda-feira, três abraços, tchau!